era pra sempre, porque você já me esqueceu. Então de repente, tá dando a outra pessoa o amor que eu achava que era meu. Mas nunca foi. Amei sozinho e sofri por dois. Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi e você nem aí. Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi e você nem aí. Dá-lhe palmas da pisadinha, seu menino. Pessoa, o amor que eu achava que era meu.